de gritar e de te ofender, de me machucar, mas não de te esquecer. Sou capaz de chorar, ser ridícula até não aguentar. Posso bater com a cabeça na parede, posso fingir que não sou inteligente. Gosto de ser cruel pra chamar sua atenção. Eu faço o que você quiser pra agradar seu coração. Sou capaz de gritar de chorar.